9-6-4. Controle, é o Guardião 06. Eu sei que é o Guardião 06. Decolou de Ondina, comprou a do litoral, decolou do centro administrativo, comprou a do litoral, destino é Ondina. 500 pés. Enche Guardião 06, reporte visual com local de pouso. 06. Salvador, muito bom dia, muito boa tarde, DIP 5489, sentido. DIP 5489, Guarda Vitória da Conquista, nível 140. Pode entrar em Conquista, por favor. Nossa. Já decolagem, igual na 806. 20.8. 1208, 924 é gol. Aí. Salvador, boa tarde, gol no 600, ponto de espera, gol. 600, boa, autorizado, alinhar e manter. Vou aguardar 2 a 3 minutos, também preciso de saída do gol, tá decolando na frente. Ah, sim, mas eu ali mantém a guarda, aguardando, gol no 600. Positivo, senhor, é 150 a bordo, 335 de autonomia, alterna Teresina. O TAC 3834, táxi à direita, via Índia, Alfa, Golf, no ponto de espera da pista 28, torre 118, decimal 3, ajuste 10111. 10111, Índia, Alfa, ponto de espera da 28, torre 118, decimal 3. Gente, o TAC 3173, observando o tráfego da companhia liberando o pátio 1 no setor, está autorizado o push e acionamento no portão 02. 3173. Colo, colo 394 para o táxi, POB de 88, 3 horas e 50, Alberto Capim. Chegarão, vou 9-6-4. Via Juliette Alfa Golf, no ponto de espera da pista 28, torre 118, decimal 3, ajuste 10111. Juliette Alfa Golf, no ponto de espera 28, 123, 102, ajuste 10111, 394. O gol 1333, observe a passagem do tráfego da companhia, taxiando no setor sul do pátio 1. Após o mesmo livrar aí, está autorizado o push e acionamento. Reporte para o táxi no portão 08, gol 1333. Coordena, chama táxi no 8, no 333, gol. 06. Guardião 06, já está visual com o local de pouso. Guardião 06, sinal em Ondina. Gente, Guardião 06, frequência livre. Sali Salvador, boa tarde, boa noite, 06. Boa noite, 06. Contato radar na decolagem, suba para nível 190, sai da Arão. 190, Arão, boa noite, 06. 06, informo que após a decolagem era para ter mantido a proa até 3 mil pés. Gente, boa noite, 06. O TAC 3192, pronto, cópia. Mil. Positivo, 3000, após decolagem, mantém pronto. Afirmo, autorizado a decolagem agora, o vento é 240 graus, 10.9, ajuste no 0, no 2. Bom, no 0, no 2, livre decolagem, 2.8, mantendo a inscrição, 600. 8, transponder 5566. 330, no Fábio Whisky, 58, Aron Mendes, mantém proa, depois da decolagem até 3.000, 5566, 6.9.8, dan 3.192. 3192, correto, chame quando pronto no portão 09. Obrigado. O TRIP 5489, 489, pronto cópia. Afirmo, prossiga. Autorizado Vitória da Conquista, nível 140. Decola da pista 28, mantenha a proa até cruzar 030. Saída, gole, Eval, após DCT, controle 119.8, o transponder 5557. Decola da Conquista 140, decola da 28, mantenha a proa até 030 após gole Eval. Direto Vitória da Conquista, 198 o controle, 118.5527, transponder para o 355489. Trip 5489, correto, chame quando pronto na remota no 4. Oi. Mantenha a proa até 3 mil pés após autorizado o perfil da saída Aron. Ok, até 3 mil, mantendo a proa após Aron, 600. Galeão 4, 2. Para o Tosta 3173, o POB 94, alternando o Galeão, 3 horas e 55 minutos. Para o táxi, o gol no 333. O TAN 3173, táxi à direita via Índia, Alfa Golf, ponto de espera da pista 28, torre 118.3, ajuste 10111. Índia Alfa Golf 33, direita, 33. Uno 333, prossiga com os dados. Ok, prosseguindo de novo então, 96, Galeão e 422. Gol no 333, táxi via Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera da pista 28, torre 118.3, ajuste 10111. Juliette, Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera 183, jogou 1-2-3-3-3. 3566, autorizado decolagem, ajuste no 011, agora 240 graus, 15 nós. Gente, tá iniciando 3566. Pois Salvador, boa tarde, o TAN 3661, ponto de espera da 28. 3661, ciente, está autorizado alinhar e manter 28. Autorizado alinhar e manter 28, TAN 3661. Decimal 85, alternando 25, decimal 45. 12685, 12545, desculpa aí, pela nossa saída. Número 93, autorizado via chegada de pit, desça para 2 mil pés, altímetro 10111, reporte estabilizado no curso localizador. 1011, autorizado LS, chamará no LOC 3193. Torre TAN 3834, ponto de espera, pista 28, pronto. 3834, ciente, mantém ponto de espera. 3834, mantém ponto de espera. Decolado 09, controle 19-8 a viagem. 19-8, obrigado. Olha, Salvador, TAN 3566, passando 2 mil pés na proa. TAN 3566, contato radar na decolagem, mantém a proa até 3 mil pés após autorizado o perfil da saída Aron. Gente, até 3 mil após Aron, 3566. Autorizado decolagem, ajuste no 011, 250 graus com 10 nós. Livre decolagem da 28, TAN 3661. Bono 600, chame Centro Recife, ano de 26, decimal 85. 3661, no decolado aos 12, mantendo a proa até 3000, chame controle 198. Controle 198, tá 3600. Afirma, se proa decolagem até 3000. Controle Salvador, tá 3661, decolado, passa 2500, mantendo o perfil Golly Eval. Boa, controle. Fora instruído a manter proa até cruzar 3000 pés, confirma. Ingresso, decolagem 28, ajuste no 0 no 1, 260 graus, 12 nós. A linha decola. TAM 38, 34, 28. Golly Eval Golga. Mas foi orientado pela torre manter proa até cruzar 3000 pés? A saída da EL. Foi alterada a saída, a gente entende que prossegue na Golly Eval Golga. Peraí, deixa eu me fazer mais claro então. Em algum momento o senhor foi orientado a manter proa na reta de decolagem até cruzar 3000 pés e após executar a saída, confirma? Então, senhor, foi, estou informando que foi orientado quando ele passou a saída da EL de NER. Após, ele alterou a saída para Golly Eval Golga. Então o senhor não foi orientado a manter a proa? Na saída Golly Eval Golga, não. Entendo. Não, só para a gente pontuar, porque como a gente está operando com a cabeceira oposta e temos corredor visual à nossa à sua esquerda, 1.500 pés, a gente mantém essa separação justamente para evitar esse setor aí, qualquer espécie de conflito. O senhor está sob vigilância, cruzando 6.100 pés, em acessão para 180 pés, ou correção, nível 180, o TAM 3.000 mesmo. Ok, se a gente está para 180, mantendo o perfil Golly Eval Golga, 3.000. Só estou checando aqui para a gente, se houver alguma discrepância, corrigir o procedimento. Certo. 394, a linha mantém 28. A linha mantém na 28, 394. Informa que a saída é Golly Eval após direto Ilhéus. Golly Eval após direto Ilhéus, 3661. E 566, chame Centro Recife, ano 26, decimal 85, alternando 25, decimal 45. Eu tô 3566? Firmo. 25, 25, 45, 3566. Decolado aos 1-5, mantendo a proa até 3000, chame controle 19-8. Olha, muito boa tarde, tá 3834. 3834, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 3000 pés, após autorizado saída Momo, transição Frote. É, chamamos Frote após 3000, 3834. No localizador, TAM 3193. TAM 3193, complexo final do procedimento LS Zulu, reduza para velocidade de aproximação, chame torre, ano noite, decimal 3. Reduzindo, 283. Bora 333, ponto espera 28, como número 2. 333, boa, mantenha ponto espera 28 como número 2. 288 1383 2583 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 ││ 2383 ││ 2383 ││ 2383 ││ 2383 ││ 2383 ││ 2383 ││ 2383 ││ 2383 ││ 2383 ││ 2383 ││ 2383 Thank you. 193, tráfego avistado, cheque trem, ajuste 1-0 no 1, 240 graus 159, pista 28, toda utilizável, pista 1, autorizado pouso. Ok, livre pouso, 3193. 1-394, decolado 1-7, chama controle em 1-1-9, decimal 8. 19-8, uma boa tarde. Boa. Salvador, gol 1-394, boa tarde. 1-394, contato radar na decolagem, mantém proa até 3 mil pés, após autorizado o perfil da saída gole, eval após direto crate. Cheque 3 mil, após está autorizado o perfil da gole, 1-394. Para o táxi, está 3192, 94, 5 horas, Aracaju, está 3192. Está 3192, táxi via Juliette, Alfa, Golf, no ponto de espera da pista 28, torre 118, decimal 3, o ajuste 1011. Livre táxi, Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera 28, 1183. E agora 1011, está 3192. Chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 5489 para pushback e acionamento. Trip 5489, autorizado push e acionamento na remoto no 4, reporte táxi. Chamada para o táxi. Livre à esquerda e mantenha a posição na Eco, chame solo 129. A Eco 219, 3193. 3192, mantém posição antes da Taxi Delta, irá dar passagem ao Airbus A320 da companhia, certo? Certo, 3192. 3193. 1333, após decolagem de tráfego da tela e mantém. Ali mantém, após o Marília, voo 1333. Ok, ingressa na Alfa e Kilo, é, aguardando a posição 3, é isso? Alfa, Kilo, pátio 3, prossegue o táxi via pátio 3 e reporta para ingresso no pátio 1. Via pátio 3, chamando para ingresso no pátio 1, 3193. Está 3192 observando o tráfego da companhia livrada Taxi e Alfa, só segue o táxi à frente via Alfa e Golf, certo? 7392, Alfa Golf. Boa tarde, está 3154, informação Yang. Colado aos 22, chama controle, já 98. Já 98. 1019, reporte estabilizado no curso localizador. Aqui, ok, TAM 3154, descendo para 2000 pés, ajuste 10 no ONU. Final de chegada caixa na Flor de Jona. O reportada no localizador, 3154. Afirmo, TAM 3154, desça via chegada. Ok, descendo via chegada. Dale o TAM 3154. Controle, boa tarde, TAM 3173, está mantendo a proa. 3173, contato radar na decolagem, suba, mantenha por até 3000 pés, após autorizado o perfil da saída Gol e transição Eval, após direto Eudes. 3000, Gol Eval, Eudes, obrigado. 5489, táxi até o través do portão 0612, observando passagem do Airbus A320 da companhia TAM. Entende, o 5489 até o 0612, observando Airbus. Decolou o Guardião 06. Você que é Guardião 06? Decolou de Ondina para centro administrativo, já visual com o local. Sexto Guardião 06, frequência livre para coordenação. Informa que tocará e arremeterá para Combustina Salvador, Guardião 06. Chamará na arremetida. Gente. Uno 394, chame Centro Recife, ano 28.8, alterna. Uno 33.25. 288 e 13325, uma boa tarde. 35489, prossegue o táxi via Juliette, Alfa, Golf, até o ponto de espera da pista 28, torre 118.3, ajuste 1011. Juliette Alfa Golf 1183, ponto espera o 32835489. Salvador, boa tarde, TAM 3192, próxima ponte espera 28, estamos prontos. 3192, boa, autorizada ali, manter 28. Ali, manter 28, 3192. O 333, decolar 225, chama controle em 119.8. 98, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, um gol, 1333. Controle, 1333. Prossiga. Decolou, mantendo proa. 1333, acione código 5560. 5560, acionado. O Bono 333, contato radar da decolagem. Suba para nível 360, sai da Gole. 360, voando o Gole, o Gol no 333. Firme o último aeronave que chamou. No Salvador. Tem este Guardião 06, mantém-se em condições visuais, 500 pés. Norte e Pitaçu, Guardião 06. 06. Tá 3173, Chame Centro Recife, ano 28.8, alternando 33.25. Recife 1.3.3.25, poderia falar primária 3.1.3? 1.28.8, a primária. 288-3.3.25, obrigado, 3.1.3. Controle Guardião 06, vertical de Pituaçu. Guardião 06, chame torre, ano 9.3. 2306. Informação, Zulu 4064, acione identificação, desça via chegada Cari para 3.000 pés, altímetro 1019, reduza para 250 nós. Entendeu para a loucura 3.000 pés, via Cari 1019, 4064. Salvador, boa tarde, Altan 3192, mantendo o rumo da pista até 3.000 na sua escuta. Até 3192, contato radar da decolagem, mantenha 3.000 pés, mantenha pronto até 3.000 pés, após autorizado saída Aron, transição Melim. Gente, após 3.000, vou pro Aron, Melim, obrigado. Final da 1028, você botará na final da 1706. Oi, bom dia, boa tarde, o Trip 5489. O Trip é... Trip 5489, mantém a ponta espera da 28. Ponta espera, o Trip 5489. Aron, TAM 3192. TAM 3192, autorizado perfil da saída Aron, transição Melim. Que é pro Aron no momento. Perfil. Trip 5489 ali mantém na 28. Ali mantém o 5489. Posso fazer pela direita, senhora? Final da 197, o Guardião 06. O Guardião vai pousar na pista ou no pátio? Vai para a pista e taxi até o pátio do Graia. Sim, autorizado, pouso 17, ajuste no 0 no 1, 250 graus com 12 nós. 06. Chame Centro Recife, ano 28.8, alternando 33.25. 288-332. Ficou 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 0, 6, 4, desvio à direita, proa 0, 6, 5, devido a informações.